Ao mover dos lábios, minha vida e a tua em uma só taça. Deixa que eu recolha o néctar da vida, murmúrios ao menos do oceano teu, o contínuo respiro do ar que exala. Desfazendo de maia o pesado véu. Ah, meu Senhor, como és doce e meigo, estar contigo é meu sonho. Se acordo e sinto e ainda te vejo, corro sorrindo e aos teus pés me põe. Dizer uma e mil vezes ao mundo, cantar teu nome augusto e poderoso. Como a força do rio bravio e potente é meu mantra, dos mantras o glorioso. Meu Senhor, o que deseja, o que quer que eu cante, o que quer que eu faça, repetindo o mantra ao mover dos lábios, minha vida e a tua em uma só taça. Deixa que eu recolha fazendo de maia o pesado véu. Ah, meu Senhor, és doce e meu, estar contigo é meu sonho. Se acordo e sinto e ainda te vejo, como sorrindo e ao teus me põe, dizer uma e mil vezes ao vento, cantar teu nome augusto e poderoso, como a força do rio bravio e potente é meu mantra, dos mantras o glorioso.